soberano parou, ai, em cima ficou bufando, rebatendo com o chifre os boi que vinha passando. Naquilo o pai da criança de longe vinha gritando: se esse boi matar meu filho, eu mato quem vai tocando. E quando viu seu filho vivo e o boi por ele velando, caio de joelho por terra e para Deus foi implorando: salve meu anjo da guarda deste momento tirando. Quando passou a boiada, o boi foi se retirando. Veio o pai dessa criança, me comprou o soberano. Este boi salvou meu filho, ninguém mata o soberano. Tereza e José se amavam, mas os pais dela obrigaram de José se separar. E quando os dois se apartaram, pra nunca mais se casar, num longo abraço juraram. Um punhal pra cada um guardaram, contrato feito. Se um dos dois casasse um dia, o outro tinha o direito de chegar, fosse onde fosse, e cravar o punha no peito. José foi estudar pra padre, Tereza também mudou. Passado 14 anos, os pais a filho brigou a casar com um velho rico, contra o gosto ela casou. Na hora do casamento, Tereza não conheceu que o vigário era o José, que os uniu perante Deus. E ao lhe dar os parabéns, junto um presente lhe deu. Quando chegaram na porta da igreja, emocionada ao presente ela abriu. Dentro encontrou o punhal que um dia ela entregou ao amor que partiu. Reconheceu que o vigário era aquele que no passado o punhal ela deu. Quis o destino que ele viesse unir a outro amor que era seu. Ao punhal encontrou um bilhete onde Tereza releu a chorar: guarde contigo o punhal da vingança, porque não quero de ti me vingar. Seja feliz e esqueça o passado, peço por Deus para trás não olhar. Fique com o mundo que eu fico com Deus, porque com Deus aprendi a perdoar. Os convidados não compreendiam qual o segredo de sua grande dor. Somente ela sabia que havia neste punhal uma jura de amor. Pegando firme o punhal da vingança, com desespero seu peito cravou. Enquanto o sino da igreja batia, ali Tereza sem vida carreiro, como chama vosso povo? Chama a saudade de um amor que já se foi. Mestre carreiro, como chama vosso povo? Chama a saudade de um amor que já se foi.